Confia, estou trabalhando noite e dia. Dentro do teu quarto, joelhos dobrados, temos um segredo. Com perseverança, guarde a sua fé, combata os teus medos. No quarto de guerra, só eu e você. Você vai falando, eu vou escutando. Você fica calado, eu começo a falar. Você vai chorando, eu vou enxugando todo o seu pranto pra você se acalmar. Bem baixinho eu vou falando em seu ouvido, cada detalhe vai descendo ao coração. Eu continuo sussurrando bem baixinho, confie em mim, eu sou teu. Eu estou na direção. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. A tua presença me traz paz, segurança pra seguir um pouco mais. Cada detalhe vai descendo ao coração. Eu continuo sussurrando bem baixinho, confie em mim, eu sou teu Deus, eu estou na direção. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer. Confiando em ti, vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer.